Cidade 2795. Voo 2795, desça para 4.000 pés, ajuste no 06. 4.000, 2795. 9081 no complexo final, chame torre 118, decimal 95. 1895 vai chamar, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 9081, passa em Via Serra, nas suas coisas. Gol 9081, visual com campo? O ajuste é altímetro no 06. Negativo, ainda não visual. Reporte quando visual, Gol 9081. Vai reportar. Gol 9081, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, zona 59. Pouso na pista no 0, Gol 9081. Prossiga até 3197. Pode coordenar a proa de Dajão. Até 3197, chame Recife agora e coordene a proa com o mesmo. Frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 3197, prossegue com o centro, boa noite. P3197, copiou as frequências do centro? Afirmo, 2835, 2595. Secundária 125, decimal 10. 10, obrigado. Lador 21, decimal 9. 219, eu vou 9081. Posso ter a turbulência leve na final? Sim, jogou 9081. 2795, confirma mais quantas milhas vai manter a prova do desvio? Exatamente mais 5 milhas. Gente. Controle 2795, poderia voar direto externo para interceptar por meios próprios devido à formação sobre dor? Entendi, confirma. Solicito voar proa do externo para interceptar por meios próprios devido a uma formação sobre dor. Você não tem condições de voar na proa 165 ou 2795? Aguarde. Autoriza a descida para 1.700, 2795? 2.000 pés, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no meio. 2.016.2795 solicita para o 140 devido à formação. Autorizada para o 140 até o localizador. Vai interceptar por meios próprios, o azul 2795. Afirma, intercepta por meios próprios, 2795. Descida para 1.700 pés com referência, o 2795. Caso 2795, descendo para 1.700 com referência. Reposto localizador, 2795. Passará no log 2795. Olímpio 02. Olímpio 02, acione identificação, desça via chegada bom médio 1 para o nível 050. Ajuste o altímetro no 0 no meio. Desculpa, chegada para o 0050, agora é o 02. Desculpa, possível da aprovação. 3, 1 a 0, próximo ao ponto, espera pronto, da 1 a 0, visual com tráfego na final. Partindo na 3, 1 a 0, mantém o ponto de espera. Lateral, ponto de espera, na linha 3, 1 a 0. 2795, obrigado, boa noite. Controle ao Olímpio 02. Do Olímpio 02. É possível voar aqui na TV? Luna negativo. Tem condições de voar a posição ITAP? Afirmo. Eu vou ITAP e após ITAP, Luna. Olímpio 02. ITAP, depois de uma Olímpio 02. Conforme o tráfego que pousou anteriormente reportou uma turbulência moderada aí na curta final no zero, fica atento. Já tinha ficado atento, 2795, obrigado. No zero, autorizada na área manter isso no zero, tá? A linha mantendo no zero. O chanelo 63 no zero. À direita, prossegue na minha escuta, Alfa Kilo Pat 3. Previsto é a 1 Romeu, 01 Romeu, atentou o balizador. Direita, Alfa Kilo Pat 3, posição 01 Romeu, tá lá dentro. Linha 310, autorizado decolar. Estão no zero, vento 170 graus com 15 nós. Sim, decolagem dono zero. Chiné 63, dono zero. Delta 310, decola os 47, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, chanel 6310, boa noite. Xanema 310, contato radar na decolagem, suba via saída Pulga para o nível 350. Pulga via 350, Xanema 6310. Dois após etapa, desça para 2000 pés, na proa de duna, o ajuste no 0 no meia, está autorizado o sinal ILS, reporte no localizador estabilizado. Olimpo 02. Ele descida para 2000 pés, direção de duna, reporte estabilizado no localizer, Olimpo 02. Quero dizer o sistema da rota, devido a informações da chanela 63, zona 0, agora na proa 0620. Por aproximadamente mais 20 milhas. 060, 20 milhas, sim, está autorizado o desvio, reporte no término, retornando à proa de Jamo, Xané 6310. Reportaremos na proa de Jamo, Xané 6310, graças. 396, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, autorizado. Alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 70 graus com 15 nós. 70 com 15, gol. É, não é bem autorizado, alinhar e decolar, né? É 310, chama centro Recife, frequência 128, décima, corrigindo, 12545 até 2085, boa noite. Poderia repetir, senhor? Chama centro Recife, a primária é 12545 e a secundária é 2085. 126? A secundária é 2685, 12685. 295, graças, senhor, boa noite. Outro de Salvador, boa noite. Hotel 3305, centro da Alfa, passando nível 200. Hotel 3305, aciona a identificação via chegada por MED 1 para o nível de voo 060. Ajuste de altímetro do 0 no meio. Gente, via chegada 060, ajuste 06, até 3305. Passou de Salvador, azul 4298, informação alfa, passa o 160 em descida para o 150, bom médio 1. Valeu, tio azul 4298, aciona identificação, dessa via chegada bom médio 1 para o nível 050, ajuste altímetro no 0 no meio. Uma boa, o azul 4298, desce via bom médio 1 para o nível 50050, ganha legal no 0 no meio. Bruno, boa noite, gol 1096, coluna Cisco. Boa noite, coluna 096, contato radar. Suba via saída Momo para nível de voo 370. Via Momo, tá curvando a esquerda no momento, vira a formação aqui no eixo aqui. Tente. O 02 estabilizou no localizador? Está estabilizado no localizador, o Olímpico 02. 4205, furou. Olímpico 02, autorizado sinal ILS, chama a torre 118, decimal 95. Autorizado sinal ILS, torre 1895, Olímpico 02. 25974, aciona identificação, terça via, chegada PONF para 4000 pés, altímetro no 0 no meio. Vai 4 mil, 0 no a intensidade variando de 15 a 22 nós. Foi reportado na curva final, turbulência moderada, fica atento. Ciente, grato, livre pouso para o Olympus 02. Pro 330 por 20 minutos. É, estou autorizado. A Pro 330 é Pro de Cogpo, confirma? Confirma, Pro de Cogpo, pode ser? Pode ser, afirmativo, estou autorizado a Pro de Cogpo. Cogpo, obrigado. Desça dessa via para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. Azul 4298. 4298, via chegada para 2000, autorizado ILS, reportagem estabilizada. Trote na minha escuta Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da pista no 01. Delivera na Alfa. Segue Alfa, reporta para cruzamento na Delta U, foi 02. Zero no zero por 60 milhas. Só informo que tem um tráfego cruzando no nível 170 em descida. Airbus. Está na sua posição agora 2 horas. Está a 40 milhas. O 096, tem condições de aumentar a sua razão de subida? Afirma, tá, nós estamos mantendo 3.500 pés aumentando. O 096. Ok, gente. O tráfego agora cruzando no nível 165 em descida por 70. Só 3305, desça para 3.000 pés, o ajuste de altímetro no 0 no meio. 3.000 pés, 3305. 974, entendo que está efetuando desvios. Na proa 220, corrigindo, 230. Vamos testar esta proa por mais quantas milhas? Estamos mantendo a 225, tá? Mas por mais 5 milhas só. Isso aqui tem uma formação bem pesada aqui, né? Ok, gente, está autorizado os seus desvios. Reporte no término, o Rio 5974. Ah, estamos retornando. Gente. Puxa, né, M3 no 3, autorizado a descida até o nível de voo 050. Seu número 4 na aproximação. 050, não, pode manter a 260, tráfego número 3. Sua posição 11 horas para 12 milhas à frente, cruzando o nível 110, o Boeing da Rio. Está na proa de Bob já, do Rio 5974. 7, 5974. Bruno 096, chama o centro Recife, frequência 12545, ao CN 12685. 2545, 2005, boa noite, Solta. Boa noite, bom voo. Obrigado. É, tá autorizado de cruzamento, 02, da pista no zero até Pátio Militar, via hotel, livre frequência, boa noite. Cruzamento, Pátio Militar, via frequência, 802, boa noite. Vida localizador, 974, reduza para 2109. Thank you, eu estou dizendo para 2109. 3 no 3, após o nível 100, vai reduzir para 2109. Afirmativo, após ser autorizado. Eu Bem, a gente vai 3 no 3, está autorizada a prova de pelo, descendo até o nível 050. 3305, desça para 2000 pés, né? Está pro intercepto pelo localizador, está autorizado no MLS. Ajuste no 0 no MIA, depósito estabilizado. 2000 pés, intercepto nessa proa, depósito estabilizado, 3305. E o azul 4298, estabilizado em LF X-ray. Azul 4298. Agora está autorizado a final ILS, chame a torre em 1895. ILS prossegue em aproximação, chama a torre em 1895, azul 4298, boa. Boa noite. Rio 5974 está autorizado a descida para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000, Rio 5974. Puxa, né, 63 no 3, agora autorizado até 4000 pés, 1016, no 0 no meio ajuste. Boa noite, altímetro no 0 no meia, pista molhada, o vento 1 no meia, 0 graus, com 1 no 5 nós, 15 nós, tempo autorizado, 9 no 0. Ciente, autorizado, pouso na 1 no 0, 1 no 0 no meio, ajuste, pista molhada, azul 4298. Como foi reportado pela nave, pouso à frente, que uma turbulência leve e moderada na curva, 1 no 0, fica atento, azul 4298. Ciente, turbulência leve e moderada na curva final da 1 no 0, confirma? Primo, foi turbulência leve, fica atento. 4298, graças pela informação. Centro 3305, curve à direita na proa 065, até interceptar o localizador. Direita 065, vai interceptar 3305. 14 de Salvador, poderia reconfirmar o vento de superfície para o 4218? 180 graus, 180, agora está variando o vento em intensidade 15 a 18 nós. 180, 15 a 18 nós, gente. Precisa as edições para aproximação. E o 5974? 74, 14 mil, 2 horas de VFFC, para estabilidade da vivenda. Xenene 3 no 3, autorizado descida até 3 mil pés. São canceladas as edições na posição P. Salvador, boa noite, TAM 3305, está estabilizado ILS X-Ray, passando em Viaterra. Olha, TAM 3305, chuva leve sobre o campo, continua aproximação, aguarde pista livre, informo turbulência leve na curta final no zero, fique atento. Prossegue guardando, 3305. 298, solo de 1-0, à direita, prossiga, chamando solo, Oliveira 121, decimal 9, boa noite. Na próxima, à direita, ataque 3 pontos, chama o solo 219, 4298, boa. Autorizado, pista 1-0, o vento é 1-60 graus, com 1-8 nós, 18 nós, pista molhada. Repouso na 1-0, tá 3-0. E a milha da cabeceira, tá 3305, reportado, o Rio Azul pousou à frente, turbulência leve a moderada, fica atento. Obrigado, senhor. Afirmativo, desça para 2000 pés, está autorizado sinal LS, reporte estabilizado. O tráfego que o precede está a 6 milhas à frente. Inicie edição para aproximação. É 3-1-3. E o 5974, autorizado sinal LS, chama a torre Salvador, frequência do 1-8, decimal 9. De 2-95, Rio. Família do Estado, baixar travado do Rio 5974. Rio 5974, continua aproximação, guardando o pistão no zero livre, chuva leve sobre o campo, pista molhada. E fica atento, na curva final, turbulência leve a moderada. Aguarda autorização de pouso, Rio 5974. Tenta aguardando, Rio. 3305, solo 13 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, daqui a pouco. Está confirmando, turbulência moderada na curta final, 3305. Tá, total 3305, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, gol 9082. Pode, gol 0932, mantenha a posição no ponto de espera. Mantenha, gol 9082, com 90, por gentileza, senhor. 150 com agora variando entre 18 nós a 22 nós. Obrigado, Gol 9082. Vento 160 graus, com 18 nós, 18 nós, variando a intensidade entre 18 e 22 nós. Pista molhada, pouso autorizado, 90. Boa noite. Número 2 na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 6. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. E foi reportado na curta final no 0, turbulência moderada. Solo 16, na direita, na Foxtrot, ou na Golf, Solo 121, decimal 9, boa noite. Lembrando 219, boa noite. Só pra confirmar, tô... tá feio o negócio. Vem para o solo? Só pra confirmar, dá pra confirmar, tá muito forte a turma, né, tá feio? Integrado a informação, o Rio 5974, boa noite. Boa noite. Qual foi a informação da aeronave da Rio? Vento, turbulência forte, o vento é 160 graus, com 17 nós, 17 nós variando a intensidade de 17 a 22 nós, 22 nós. Fica atento, pista molhada, autorizado o pouso 90. Autorizado a linhar e manter, pista no zero. A linha mantendo no zero, Gol 9082. 5, acione identificação, deixa via chegada Golf para 4.000 pés, altímetro no zero, no meio. Este via Golf, 4.000 pés, 1 na 0 na meia, ajuste 423. Azul 4235, você observa na prova 230 por 40, me desvio da formação. Sim, estou autorizado desvios por 230 por 40 milhas. Reporte no término, 4235. Ok, 4235. Isso daí, colo 21 no controle 120 decimal 8, até o Morro, boa noite. 08 na chamada, obrigado, Brett. Controle Salvador, boa noite, Gol 9082, cruza 2.964. Gol 9082, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para nível 380. Direção 1 para 380, Gol 9082. Controle Salvador Azul 2782, nível 1970, solicita ETAP, se possível. Azul 2782, aciona identificação, autorizada por ETAP, reporte no ponto ideal de descida. Identificou, autorizado ETAP, reportará ao Azul 2782, obrigado. Tower American 230, holding short runway 10, ready for departure. Good evening, American 230, clear to line up and take off runway 10, the wind 170 degrees with 22 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. Vamos manter a proa 240 por 20 milhas. Sim, está livre de desvios, 9082. Obrigado. Salvador, o azul 272 para descida. 272, você mantém o nível 050. 050, 3, 272.